Você está ouvindo Piruletas do Magicando, pequenas pílulas semanais de informação para esclarecer aquela dúvida que você tinha medo de perguntar e tomar esporro. Salve magiqueiros, aqui é o Grola novamente com mais uma piruleta. E hoje, o que é geomancia? Vamos do princípio. Mancia, um sufixo com origem na palavra grega manteia, que significa divinação. Considerado um dos métodos divinatórios mais antigos e primitivos do mundo, a geomancia é a divinação na ou pela terra ou areia. Teria nascido provavelmente na Pérsia e se difundido por vários outros continentes, levada pelos árabes. Acredita-se que, inclusive, o Ifá, um oráculo africano utilizado pelo povo Yorubá, tem origem nesse método. Como dito por Franz Hartmann no livro Os Princípios da Geomancia Astrológica, para o praticante da arte da geomancia, o estado da mente e do sentimento faz com que o homem se aproxime da percepção da verdade e a intuição pode ensinar ao intelecto racional. Os primeiros quatro símbolos da qual as figuras geomânticas são construídas são o produto da intuição e o resultado final produzido pelo trabalho intelectual. A condição para a obtenção de sucesso é a completa e total concentração da mente sobre a questão que está sendo indagada. Na arte da geomancia, não é a mente, mas a alma que responde às perguntas, e a resposta é recebida por meio do poder do vivo Espírito Divino de Deus. Glória a Deus! Cujo templo é o homem. Nisto, consequentemente, fica claro então que esta arte mágica não deve ser praticada sem qualquer outro sentido que não o da adoração e de fé na eterna lei da ordem e da harmonia. A ideia transmitida por esses parágrafos que foram retirados do livro é que a manifestação da resposta consiste num contato com sua própria essência divina, que, em tese, conhece o indivíduo e todo o seu destino. Através de uma alteração de consciência, o geomante marcará na areia uma série de pontos que são transmitidos por essa essência e são possíveis de ser interpretados racionalmente após a sua saída do transe. O processo é relativamente simples, mas exige uma mente tranquila e a concentração firme na questão. Sabe aquele momento em que você está ao telefone e rabisca no papel? Ou a técnica de desenho automático que Ian Fries apresenta no brilhante Mágica Visual? O princípio é o mesmo. Fora de um estado habitual de vigília, os pontos irão surgir automaticamente. Utilizando a mão direita e um graveto ou um bastão, o geomante bate na areia, marcando pontinhos da esquerda para a direita numa linha. É claro que hoje em dia é muito mais prático se você usar um lápis e um pedaço de papel. O método funciona perfeitamente assim. Não é necessário que os pontos estejam em linha também. Eles podem estar no amontoado desde que você possa contá-los no final. Você fará quatro linhas ou amontoados de pontos e ao final observará os resultados. Uma série com uma quantidade ímpar de pontos tem o valor de 1. Uma par, o valor de 2. O resultado disso, por exemplo, 2-1-2-1, representa a figura geomântica. Como o método utiliza quatro séries, onde cada uma tem dois valores possíveis, matematicamente, se elevarmos 2 à quarta potência, temos um total de 16 combinações possíveis. No Ifá, por exemplo, com 8 conchas, teríamos os 256 odus. Seguindo ainda a obra de Franz Hartmann, as 16 figuras geomânticas e seus significados básicos são 1-1-1-1, via, o caminho, destino, indecisão, situação sem escolhas. 2-2-2-2, populus, o povo, banalidade, pessoas, fofoca, influência de pessoas externas. 2-1-1-2, conjunctio, a reunião, caminhos abertos, receber ajuda de pessoas, liberdade, boas possibilidades. 1-2-2-1, cárcer, a prisão, caminhos fechados, perda da liberdade, estar preso a uma situação ou a pessoas, situação pouco favorável. 2-2-1-1, fortuna maior, muita sorte, crescimento espiritual. 1-1-2-2, fortuna menor, pouca sorte, crescimento material. 2-1-2-1, aquisito, o ganho, o lucro, ganho, vantagens. 1-2-1-2, amício, o prejuízo, perda, queda. 1-2-2-2, laetitia, a alegria, satisfação, coisas boas, alegria. 2-2-2-1, tristitia, a tristeza, insatisfação, coisas ruins, tristeza. 1-2-1-1, puela, a menina, coisas fáceis, menina, situação de simples resolução. 1-1-2-1, puer, o menino, a dificuldade, menino, situação complicada. 2212, Albus, o branco, a aceitação, paz, tranquilidade. 2122, Rubius, o vermelho, a revolta, briga, guerra, estresse, confusão. 2111, Caput Draconis, a cabeça do dragão, a boa orientação, bom conselho, bons contatos, boa dica. 1112, Cauda Draconis, a cauda do dragão, a má orientação, mau conselho, más companhias, engano. Tendo como base esse processo geomântico tradicional, existem uma série de outros métodos e maneiras diferentes de utilizar esse oráculo, podendo inclusive haver combinações com a astrologia ou métodos como o escudo geomântico, que pode lembrar de certa forma a utilização das runas. Se você se interessou por esse tema, eu recomendo que você faça uma pesquisa. Você vai encontrar as imagens de todas as figuras geomânticas, além de muito material aberto e disponível gratuitamente. Uma dica final, você pode testar e praticar a utilização desse oráculo lançando ao ar 4 moedas. Atribua o valor de 1 para a cara e 2 para a coroa, e você vai conseguir a mesma série de figuras geomânticas. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, onde falamos desse oráculo que é por muitos considerado o pai da maioria dos oráculos modernos. Deixem suas dúvidas e sugestões nos comentários e continuem ouvindo as piruletas do Magicando. Aqui é o Grola e um abraço para todo mundo. Você ouviu Piruletas, as pílulas de sabedoria do Magicando. Uma parceria do Mundo Freak e da Penumbra Livros. Quer tornar o Magicando semanal? Então ajude esse projeto em apoia.se/confidencial. Um programa editado por Rod Studio.